Conte essa história quando o senhor veio para cá, para o Pará. Não Tinha tinha Pará, estudo. não tinha Pará Maranhão. É, nós éramos quatro. Três era primo da mulher lá em casa e um era tio. Nós não era casado, né? É. Não, eu era solteiro e ela também tá lá, né? Aí nós vinhamos, nós quatro. Nós pegamos um. Não tinha ônibus, era o misto. O misto é um caminhão com a carroçaria atrás e uma cabina na frente. Pegamos, saímos uma hora da tarde, chegamos no Derobal dos Crentes, à tarde, de noite. Aí Onde lá, é isso? Maranhão. Ah, no Maranhão. Maranhão. Eu já estava aí no Maranhão, sabe? Foi Um uma tempo. viagem isso só. Só uma do Urupiaú para cá, foi? Foi. Aí nós vinha, quando nós chegamos no Derobal dos Crentes, já de noite, até mesmo em cima do carro, o outro disse, pode ficar em cima do carro mesmo. Amanhã eu vou para Santo Inês, vocês vão mais eu. Aí de manhã nós saímos para Santo Inês. Em Santo Inês às 11 horas do dia. Ele disse, olha, eu vou até o Pindaré Mirim. Lá tem a cidade de Pindaré e tem o rio que passa. O rio Pindaré. Aí nós fomos para lá, chegamos lá e ele ficou e nós atravessamos o rio para lá de cá e fomos andar. Acabou esse transporte, não tem gente, muito pouco, era debaixo do fio, Aí não tinha mato. mais estrada. Não, aí não, era só debaixo do fio, pisadinha. Aí custava passar uma pessoa. O fio, que fio? O fio de. O fio telégrafo. Tinha que seguir esse caminho do fio. Era, Pra chegar no não local. tinha outro lugar, era só pelo fio. Só se via rastro de caça, fedor de caititu, fedor de queixada, cuidado com onça. Era, naquele tempo era assim. Desde o Maranhão até onde? Até aqui no Gurupi. Andando. Era. Ele atravessando a Foi selva mesmo. 15 dias. Mas nós não andamos assim direto todo dia. Tinha dia que nós andávamos de manhã para meio-dia, parava. E por que o senhor resolveu vir para cá? Vou parar. Vou parar? É. Não, porque a gente novo. Para aventurar mesmo. Aventurado. Foi. Minha mãe morreu, eu estava com 12 anos. Aí meu pai acabou de me criar. Aí quando meu pai morreu, eu já estava rapaz. Eu fiz o funeral dele, né? Aí ficou duas irmãs. Aí ficou nós três. Aí eu tomei conta delas com a casa. 14, 15 anos, 16 anos, trabalhando direto mesmo, sustentando minhas irmãs, né? Com 3 anos que meu pai tinha morrido, a derradeira casou. Aí pronto. Eu digo, agora, menina, eu digo, agora é o seguinte, eu já fiz uma parte muito, e vocês agora vão, já estão dono de vocês. E eu digo, o erro é humano. Eu não vou dar conselho por causa do erro, né? O erro é humano. Aí eu vou dar uma volta. Eu vou dar um tempo, e nesse tempo eu estou aqui.